Não jogue sua vida fora, rapidão ela vai embora. No instante se fecha as portas, para se apavora, não tem volta nesse mundo melindroso, perigoso. Onde muitos não têm amanhã, da serpente morder a maçã. E as coisas vão indo que nem fumaça, se desgasta, arregaça. Tipo cão de caça que vive na raça. Dê valor a si mesmo, se olhe no espelho e dobre o joelho e peça a Deus um conselho, que ele vai te ajudar, te olhar, te salvar. E da lama ele vai te tirar, vai poder respirar, se alegrar, superar, e não vai se frustrar. A vitória é pra aquele que crê, pode crer. Nossa vibe ninguém vai tirar, não adianta querer nos parar. Confusão arrumar, pra trás vai ficar nossa fé. Ninguém vai roubar, ninguém vai roubar. Na vida nada é em vão, vamos se alegrar então e viver sem temer. Na vida nada é em vão, vamos se alegrar então e viver sem temer. Na vida nada é em vão, vamos se alegrar então e viver sem temer. Chegando na quebrada com um rap pesadão, com aquele hit que me dá inspiração, pra compor, pra rimar, pra somar, pro meus mano a mensagem levar. Vamos se alegrar, porque a vida é curta, siga em frente forte nessa luta. Espalhe o amor onde for e mantenha o senso de humor. E na estrutura do bem, sem fazer mal a ninguém, vamos seguir mais além, amém. Chega de tristeza, agora tô firmeza, longe da frieza, tá tudo beleza. Hey, viva mais, sorria mais, corra atrás, você é capaz. Fique em paz, fé no pai, que o inimigo logo cai. Viva mais, sorria mais, corra atrás, você é capaz. Fique em paz, fé no pai, que o inimigo logo cai. Na vida nada é em vão, vamos se alegrar então e viver sem temer. Na vida nada é em vão, vamos se alegrar então e viver sem temer. Na vida nada é em vão, vamos se alegrar então e viver sem temer.